jornalista me fez esta pergunta: como pode a LPV falar na volta de Jesus se o próprio Cristo afirmou nada saber a esse respeito? Simplesmente respondi: o senhor representa os que não têm olhos de ver nem ouvidos de ouvir. Aguarde o meu livro, O Brasil no Apocalipse. Nem tanto. Pode ler já a mensagem de Jesus para os sobreviventes. Eu não sei em que dia, ou em que hora, em que mês, ou de que ano Jesus voltará. Sabe por quê? Porque isso é absolutamente desnecessário. E encerrei o diálogo com estas palavras: não sei em que dia, ou em que hora, de que ano, mas sei quando Jesus voltará. É, meus amigos, meus irmãos, aquilo que está em segredo no livro já foi revelado a um grupinho de legionários. Eles já sabem qual é a fórmula perfeita de governo dos povos. E eu fui o primeiro homem a fazer isso por escrito. Não é interessante? Parece que eu tenho alguma intimidade com o Senhor da Terra. Porque senão eu não me daria essa fórmula. Bom, não posso dizer mais nada. Só posso dizer que estou satisfeito, porque essas revelações estão trazendo novos legionários. Deus está presente.